gente que não compreende o plano que Deus tem. Não pode entender que Deus é soberano. Nós traçamos planos, simplesmente planos. O que prevalece é a vontade de Deus. O importante é viver nos planos seus. Quando Ele executa, eu guardo os meus. Deus é onisciente, é onipresente. Ele sabe tudo. Conhece minha vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Vê minha aflição, do meu coração, todos os dilemas. E resolve tudo, porque para Deus não existe problema. Aguardando ansioso o dia amanhecer, posso entender que Deus é soberano. Se eu passo luta, está nos seus planos. O que prevalece é a vontade de Deus. O importante é viver nos planos seus. Quando Ele executa, eu guardo os meus. Deus é onisciente, é onipresente. Ele sabe tudo. Minha vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e minha aflição, o meu coração, todos os dilemas, e resolve tudo, porque para Deus não existe problemas. Deus é onisciente, é onipresente. Ele sabe tudo, conhece minha vida, os meus pensamentos.